inconveniente da cruz. Pela fé sinto viver em mim, meu Jesus, meu Jesus. Jesus me trouxe salvação, também me disse assim: me busca na tribulação pra teres paz em mim. Sinto paz muito profunda em mim, sinto paz proveniente da cruz. Pela fé sinto viver em mim, meu Jesus, meu Jesus. Jesus.